Eu sou o Carlos Sangaldino. E eu sou o Diógenes Laertes. E vamos lá. Noir. Politcast News. Tem um teorema que é o teorema do gato de Schrödinger, que, em resumo, tinha um gato em uma caixa e o gato estava dentro da caixa. E o pessoal não sabia se aquele gato estava vivo ou morto. Isso aí iria depender da situação. Por exemplo, você poderia abrir a caixa e matar o gato. É, o gato tem está na caixa com um veneno mortal, né? Prestes a ser inserido nele e você não sabe se foi inserido ou não. É uma figura mental para explicar a física quântica. Que na física quântica as coisas estão em dois estados ao mesmo tempo. Não é que você, não é como se você não soubesse se o gato está vivo ou morto. É como se o gato realmente estivesse vivo e morto ao mesmo tempo. É, ele assume dois estados diferentes. E só a partir do momento que você abre a caixa é que ele vai adotar um estado específico. Ou ele vai ficar totalmente vivo ou vai ficar totalmente morto. Só a partir do momento que abre a caixa. Perfeito. É isso? Uhum, exatamente. Bom, quem tá dentro dessa caixa é o ex-presidente Lula. É, ele assumiu o ministério lá da Casa Civil. Ele é o ministro, mas não pode exercer por conta de liminares e mais liminares. Enfim, o que temos de novidades nisso é que, primeiro, a defesa do Lula questionou a decisão de Gilmar Mendes de não aceitar, de rejeitar a nomeação dele e mandar todo o processo que envolve o nome dele pela Lava Jato de volta para o juiz Sérgio Moro. O Teori Zavascki determinou que Moro envie o processo de Lula para o STF. E, para completar o balaio de gato, né, o nó que tá, a defesa de Lula pediu que o STF investigasse o Moro sobre os grampos em escritório de advocacia. Eu não lembro se a gente falou disso, eu acredito que sim, mas isso é uma questão muito séria, você grampear telefones em escritório de advocacia. Isso é um atentado ao direito de ampla defesa, porque o que o advogado conversa com seus clientes é sigilo. Com certeza. É um dos direitos mais básicos e fundamentais que tem. E o Moro tá violando isso. Inclusive, esses grampos ilegais, assim, eles não são considerados como provas. Mas eles estão sendo meio que um atiçador. Assim, tá servindo para atiçar o povo contra o governo, no caso. Tá servindo como uma arma. Estão fazendo uso político-midiático. E não jurídico. Justamente. O processo de impeachment está avançando. Hoje, segunda-feira, eu não acompanhei muito as notícias, mas eu já vi por alto que primeiro, o relator do processo, Jovair Arantes, deu um parecer favorável ao impeachment. E hoje, na segunda-feira, o processo foi colocado em votação na comissão de impeachment e foi aceito. Então, agora há um prazo a ser cumprido e depois desse prazo ele vai para a Câmara para ser votado por todos os deputados. Em paralelo a isso, a gente está vendo muita resistência pelo Brasil. A Globo não mostra isso, né? Eles mostram só o pessoal que está contra a Dilma, querendo o impeachment. Mas o outro grupo está crescendo pouco a pouco, incluindo a manifestação de intelectuais e artistas. A lista de personalidades que estão se opondo ao golpe inclui Chico Buarque, Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Moraes, Gilberto Gil, Preta Gil, Wagner Moura, Jô Soares, Marieta Severo, José de Abreu, Camila Pitanga, Gregório Dovovier, Laerte Coutinho e uma série de outras pessoas. Um nome que eu achei muito curioso foi o de Miguel Nicoleles. Para quem não está lembrado, ele é o criador do exoesqueleto, aquele cientista brasileiro que criou o exoesqueleto para portadores de deficiência motora, que na abertura da Copa do Mundo, há 2 anos, foi colocado em ação, mas devido a manobras da FIFA e cerceamentos da FIFA, o tempo foi reduzido para uma piada de tempo, um tempo ínfimo, e enquanto estava sendo feita a demonstração do exoesqueleto. Foi ridículo, cara. A TV FIFA estava gravando imagens, transmitindo imagens da chegada de ônibus com jogadores. Ou seja, foi um papelão enorme que fizeram com ele, um desrespeito certa forma. Bom, mas enfim, o autor desse, o inventor desse exoesqueleto, o pesquisador e o professor é o Nicolelis, e ele está na lista dos que estão se colocando contra esse golpe que está sendo articulado. É, também apareceu um manifesto pró-Dilma com apoio de 8 mil advogados e juristas. Até o ministro Marco Aurélio, que é um ministro que eu tenho respeitado muito pela sua postura ponderada, ele falou que o impeachment sem justificativa transparece como golpe, segundo as palavras dele. Tava lendo as reportagens e teve algumas faculdades que estão proibindo manifestações dentro das faculdades, porque o que a gente tá vendo muito aí é todo esse meio acadêmico tomando a frente também, chamando a responsabilidade para si, para debate dentro das faculdades, promovendo sempre aquele debate e trazendo o pessoal da esquerda e da direita. E algumas manifestações também que estavam acontecendo. Algumas faculdades estão proibindo agora, salvo engano foi a USP que proibiu manifestações pró-governo. Eu vi uma notícia de um Ministério Público de um estado, não lembro qual foi agora, que fez uma recomendação que a Universidade Federal que não se realizasse nenhum ato, nem nada, nenhuma atividade dentro da universidade relacionada ao tema do impeachment, seja para se posicionar a favor ou contra. Vixe, cara, que negócio escroto. Qual a finalidade disso? Agora, por que isso? Porque a tendência é se manifestarem contra o impeachment, é o que está acontecendo em várias universidades federais, os sindicatos estão se posicionando contra, as centrais de trabalhadores relacionados às universidades estão se posicionando contra o impeachment. Então, esse tipo de decisão é colocado dizendo que não devem se manifestar nem a favor nem contra, para passar uma ideia de neutralidade, quando na verdade o mais provável é que eles estejam falando isso porque eles querem limitar a expressão do pessoal que é contra. Totalmente, cara. E esse é mais um dos absurdos para onde a gente está caminhando. Já ao cerceamento na liberdade de expressão que a gente viu, por exemplo, casos mais recentes, eu acho que foram aqueles das escolas lá em São Paulo, onde os estudantes estavam proibidos de ocupar a escola, de reclamar processo que o governador queria executar de fechamento de escolas. E agora isso, né? As universidades serem cerceadas. É um risco grande e que, se esse impeachment passar, não tenha dúvida de que isso vai se concretizar em vários outros níveis, porque Vai, com essa certeza. turma que está lá no Congresso hoje é altamente conservadora. Eles já passaram muita coisa ruim no ano passado, muita pauta ruim. PMDB, em outubro do ano passado, lançou uma ponte para o futuro, onde eles falam claramente o que eles acham que é necessário fazer para o Brasil crescer, que inclui privatizações, inclui congelamento, assim, evitar o ajuste automático de salário mínimo, de pagamentos de servidores que têm hoje data base. Eles querem cortar isso, querem colocar a CLT abaixo do acordo entre patrão e empregado. Mas, enfim, e as arbitrariedades que a gente está vendo, né? O autoritarismo. Tanto os sintomas que a gente vê por parte do Estado, como da própria população e sua vigilância, que essa turma insatisfeita, essa turma do antipetismo, eles vão continuar agindo e isso vai se tornar uma coisa muito ruim. Muitos movimentos autoritários nasceram justamente desse jeito, com a classe média revoltada e falando cegamente nas ruas e alguns espertos manipulando essa turma. A gente está em risco grande de acontecer um sistema desse tipo. Por mais cômico que pareça, justamente na era da informação, onde o acesso à informação é tão amplo e disponível, mas isso culmina também, isso coincide com a época em que a humanidade tem menos tempo para se dedicar a outras coisas, né? Ela está mais com maior tendência a ficar bitolada, só em trabalho. Bom, resumindo o impeachment como ele está, né? A gente tem um processo, um pedido de impeachment que foi aceito por vingança pelo Eduardo Cunha, justamente na época em que o PT liberou a bancada para votar a cassação do tal deputado. Temos uma comissão para tratar do impeachment, onde 40 dos 60 e poucos membros estão sendo investigados na Lava Jato. Tudo isso para tirar uma presidenta sobre a qual não pesa nenhuma acusação de crime desse tipo. Ela não está sendo investigada na Lava Jato. A única coisa que eles estão alegando é pedalada fiscal, que é algo que é praticado por muita gente. No entendimento do Tribunal de Contas da União, até um tempo atrás, era uma prática normal. Aí, de uma hora para outra, mudam as regras e querem tirá-la, destituí-la do cargo, que é uma punição extrema, não a ela somente, mas uma punição aos brasileiros, porque vai se tirar um representante, um governante legitimamente eleito. Pelo voto popular. Exato. É uma coisa muito séria para. Aí, um monte de gente que está sendo acusada de corrupção estão querendo tirá-la por essa razão. E o mais intrigante que aconteceu recentemente foi o caso da Janaína Pascoal, que é um dos autores do processo de impeachment que está sendo tratado. Ela, em um ato na universidade a favor do impeachment. Nesse encontro nessa universidade, a Janaína simplesmente pregou de maneira muito conservadora, Muito exaltada. muito exaltada, justamente, fazendo muito exaltada. E o que nós vemos é que muitas vezes a política, a religião está influindo muito na política, o que não deixaria acontecer, mas só que está ficando cada vez mais radical e extremista, buscando cada vez mais disseminado, dividido em grupos, tá ficando uma coisa louca. E o papel que essa Janaína prestou foi ridículo. Na internet o pessoal tá compartilhando, tá criticando muito. Há os que apoiam, porque hoje grande parte dos ministros também, ministros não, dos deputados, não, são conservadores, cada vez mais tá entrando a maioria conservadorista. E a tendência é que esse movimento só aumente aí. Pois é, e ela é um dos autores do impeachment, que eu estou reforçando, né, É aqui. absurdo, cara. A pessoa com a opinião daquela. Eu vi uma notícia aqui, vocês lembram de uma aluna que em 2010 criticou eu acho que foi no, durante as eleições, fez comentários racistas com os nordestinos Lembro. e foi processada. A Janaína Pascoal defendeu essa pessoa, né, o direito dela falar assim, dizendo que o PT foi que promoveu essa polarização entre o pessoal do Nordeste e o pessoal do Sul. Então, a aluna não teria culpa. Ou seja, esse ódio, essa postura estranha dela não é de hoje. Cara, absurdo isso. A grande imprensa, o vulgo partido da imprensa golpista, está assim agindo de uma forma desesperada para tentar fazer com que esse impeachment saia. Por quê? Caso não saia, ela vai ter prestado um papel horrível. Assim, toda essa rede de farsa que a grande imprensa atenta para o detalhe que são pouquíssimas famílias entre as famílias mais ricas do Brasil. Umas três, de três a cinco famílias que detêm o grosso do poder de mídia no Brasil. Aí toda essa farsa que esse grupo construiu usando suas empresas de mídia vai ficar clara para a população, vai acabar sendo revelada. Então eu acredito que eles estão com medo disso e por isso estão exagerando assim ainda mais. Eles estão desesperados para tentar conquistar a opinião das pessoas, para que elas adiram essa onda de impeachment. Na revista Isto É, chegou a publicar na capa Dilma Destemperada. Você viu isso, Diógenes? Cara, viu, olha, isto é, abriu, no caso, a Veja, nem olho mais. Eu só vi matérias a respeito. No caso dessa aí, eles apelaram para argumentos machistas. Eles inventaram, assim, aparentemente, também eu não vivo no Planalto, Na verdade, nunca nem fui lá, né? Mas, assim, não sei o que se passa lá, por lá, mas tudo, assim, leva a crer que essa história foi inventada para tentar deslegitimar a presidenta, para fazer com que ela pareça fora de si, para ela não ser levada a sério, dizendo que ela está nervosa demais, está descontrolada lá dentro, comparando com Maria I, a louca. Eu fico realmente curioso sobre o caso da Janaína Pascoal, se a isto é, deu uma interpretação minimamente parecida com essa essas falas dela na universidade. Com certeza, né? Porque se a gente for falar da usar como referência a Maria Lucas, a Janaína aí tá muito mais perto dela do que a Dilma. A Dilma, inclusive, está sendo assim. Tudo bem que a gente tem que manter. Nós temos nossa opinião, mas também nós temos que falar de maneira ponderada. Nesse caso, tá claramente evidente que a presidente está sendo injustiçada. Porque tudo é ela aí, tudo é ela. Pois é. E outra coisa interessante é o tratamento que é dado na grande mídia para os atos contra e a favor do impeachment. Nos atos a favor do impeachment, a imprensa publica, faz cobertura, e eles tendem a colocar em manchetes que o Brasil foi às ruas. Enquanto no nos contra o impeachment, eles colocam que apoiadores do governo foram às ruas. Diga aí. É uma sutileza, mas é para tentar direcionar a opinião pública para o que eles querem. Com certeza. E outra coisa que chama a atenção é que o número de manifestantes bate sempre com o da polícia, né? Quando é a favor do impeachment. Quando é pró-governo, tem uma discrepância gigante. Por exemplo, segundo os manifestantes, 15 mil estavam presentes. Da polícia, 3 mil. Aí quando é ato contra o governo, segundo os manifestantes, 1 milhão. Segundo a polícia, 900 mil. Pois é. O pessoal lá do Porta dos Fundos fez um vídeo que causou uma certa comoção, assim, digamos assim, na internet, que foi o vídeo chamado Delação, onde eles retratam esse tratamento seletivo que é dado pela polícia, tentando aparentemente não dando muita atenção às coisas que envolvem PSDB e perseguindo um objetivo que, ao que parece, desde o início, tem sido chegar até Lula e Dilma. Pelo menos é o que parece e é o que está sendo criticado, né? É uma das críticas que a operação está recebendo. Então, o pessoal do Porta dos Fundos fez um vídeo tratando disso. Eles tiveram como reação imediata um grupo de manifestantes pró-impeachment, achando ruim, reclamando, organizando boicote. E aí, o mais recente é que eles fizeram uma resposta a isso, satirizando, as acusações que eles recebem dessa turma. Então, eu recomendo que vocês olhem, assistem. Então, quem ainda não viu, é interessante ver os dois vídeos. Já faz um tempo que isso foi noticiado, mas a gente terminou não colocando na pauta do Politicast News por conta até de toda essa movimentação, essas novidades em relação a impeachment e golpe, que só para fechar essa questão, não tem como não caracterizar como golpe, desde da forma como ele foi, como esse processo de impeachment foi iniciado, não esse processo especificamente da Janaína Pascoal e Hélio Bicudo, mas esse movimento pelo impeachment que nasceu desde 2014. Ele não tinha nem um argumento ainda, mas já estava procurando o impeachment, catando um argumento para usar para poder acontecer o impeachment. Então, eu não sei o que define mais golpe do que isso, essa característica, juntando a controvérsia de pedalada fiscal ser usado como um crime de responsabilidade, né? Ser citado como crime de responsabilidade. Então, Miriam Dutra era uma jornalista da Rede Globo e ela era contratada da Rede Globo, estava em outro país por vários e vários anos. Só que ano passado acabou o contrato e ela se viu à vontade para revelar o que ela gostaria de dizer sobre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Bom, primeiro, na época que o Fernando Henrique era presidente, ela cobria notícias assim relacionadas à política, E ela acabou se envolvendo com Fernando Henrique, tendo um caso com ele, um caso extraconjugal. Disso aí resultou um filho, que o Fernando Henrique afirma não ser dele, inclusive fez dois exames de DNA, só que esses exames são controversos porque a Miriam não teve controle sobre esses exames, o próprio Fernando Henrique que encaminhou para as clínicas, enfim. O que ela revela é que o Fernando Henrique enviava dinheiro, cerca de 3 mil dólares por mês, para ela, por meio da empresa Brasif, que era uma empresa que doou dinheiro para a campanha do Fernando Henrique em 1998, e ela tinha contrato para tratar de lojas que ficam em aeroportos, lojas de importados, se eu não me engano, ou de eletrônicos. Bom, quando ela falou, a Globo disse que não sabia de nada sobre isso, sobre eles dois, mas o que ela diz é que ela teve que sair do país, praticamente ela foi exilada lá fora para evitar riscos à imagem do Fernando Henrique, porque era a época em que iriam começar os trabalhos pela reeleição. Agora, engraçado é que a parte que ela se sentiu à vontade depois de tantos anos para falar sobre isso, né? Ou seja, acabou a mamada dela lá e simplesmente vou abrir a boca. Aparentemente foi isso. É, que ela disse que o contrato de exclusividade fazia com que ela se sentisse, né, obrigada a manter sigilo. Muito Não estranho, muito sei, né? suspeito. E um trecho interessante a respeito do assunto, né, eu achei no Viu Mundo, que eles colocaram: quando a investigação é sobre o barco de lata de Dona Marisa Letícia, ou sobre o número de caixas de cervejas que Lula levou para um sítio em Atibaia, é combate à corrupção, mas investigar remessas de dinheiro via paraíso fiscal feitas por uma concessionária do governo a mando de um presidente da República para manter um amante de bico Com fechado com o apoio da certeza. TV Globo e da Veja Normal, é uso normal. político. Aparentemente, o que é normal é tudo aquilo que não está na mídia, né? Ou seja, os próprios políticos são os que detêm o poder, a influência de colocar ou não aquilo na mídia. Muitas vezes eles são donos das emissoras de televisão regional, controla o que entra, o que não, que vai ser exibido, o que não vai. Com certeza que é uma coisa até vetada pela Constituição, mas que na prática eles não seguem. Consegue nem um pouco. Bom, outra coisa bem quente, um tema bem quente e atual são os Panama Papers. Houve um vazamento aí de informações sobre empresas offshore mantidas por. Uma galera da fé, hein? Mantidas por muita gente do mundo inteiro. Tudo Leonel Messi. Bom, em resumo, Panama Papers é um conjunto de 11,5 milhões de documentos confidenciais da autoria da Sociedade de Advogados Panamenha Mossack Fonseca, que oferece informações detalhadas de mais de 200 mil empresas de paraísos fiscais offshore. Não, porque lembrando que ter um offshore necessariamente é algo legal, desde que ela seja declarada no imposto de renda da pessoa. Porque normalmente quando o pessoal assimila offshore, ele assimilando aquilo ali, alguma coisa Sim, ilegal sim. tal. Não necessariamente. Um offshore é uma empresa que é criada num paraíso fiscal. A propriedade dessa empresa é nebulosa, não é clara, e a pessoa que criou pode movimentar, né, essa empresa, mas não necessariamente precisa revelar a sua propriedade. Então, uma offshore, você ter um offshore não é um crime por si só que, como o Diógenes falou, tem que ser declarado imposto de renda. A Receita tem que saber dela. E por conta dessa forma às escondidas que ela com que offshores funcionam, né, como offshores funcionam, elas são muito utilizadas para acobertar crimes. Ou para lavagem de dinheiro, sim, recebido de propina, de tráfico, de N tipos de crimes que aconteçam. Pagamento de direito de imagem de jogador. Ou para sonegação fiscal. A pessoa recebe dinheiro lá fora e não precisa declarar aqui, entre aspas, né? Não se sente obrigada. Tipo o caso do Leonel Messi. Pois é, aí temos essa quantidade absurda de offshores que foram identificadas. Elas estão sendo reveladas aparentemente aos poucos. Bom, nesse processo, nesse Panama Papers, apareceram políticos dos partidos PDT, PMDB, PP, PSB, PSD, PSDB e PTB. Não apareceu o PT, curiosamente, né, que é o causador de toda a corrupção do mundo, ó, que terrível. Não apareceu. Mas lembrando que aparentemente essa divulgação está sendo aos poucos, então isso pode ser uma situação provisória. Pode ser que apareça mais para frente. Sei que até agora não apareceram. E o de interessante que apareceu foi o Joaquim Barbosa, né? A offshore dele foi utilizada para adquirir um apartamento nos Estados Unidos. Ao que tudo indica, para no mínimo reduzir os impostos que ele teria que pagar. Nesse caso, ao que tudo indica também, a operação não foi necessariamente ilegal, mas ela é moralmente bastante questionável. No mínimo, né? Pela índole dessa pessoa, porque ele chegou a ser um ícone no Brasil. Todo mundo, assim, que você perguntar, sabe quem ele é, sabe ao menos pelo que ele lutava. E tá envolvido em um escândalo desse, assim, mesmo que não seja comprovado ao final, que sim ou que não, mas querendo ou não, vai ferir a imagem dele também. Bom, como vocês podem ter observado também, muitos jogadores estavam nessa lista do Panama Papers aí. Alguns famosos como Leo Messi, tivemos alguns jogadores também da Bolívia. E tem uma reportagem da BBC que traz como cada país está sendo afetado pelo Panama Papers. Não necessariamente o país, porém representantes dele. Por exemplo, um jogador de futebol famoso boliviano também estava envolvido. Fora do, assim, sem ser América Latina também, muitos ministros estão pedindo dispensa do cargo, que estão envolvidos com offshores. Algumas obras de arte estão sendo achadas também, a partir dos documentos vazados pelo Panama Papers. Inclusive, uma obra bem famosa foi recuperada agora, depois da Segunda Guerra. Eu não me recordo o nome, porque é um pouquinho difícil em italiano, mas tinha uma matéria da BBC bem interessante. Foi citado também que nesse Panama Papers muito foi observado que o pessoal tava usando dele para pagar direito de imagem de jogadores. Ou seja, quando você tá trabalhando com o mercado da bola hoje, rola muito dinheiro por trás aí disso. Recentemente teve o problema do Neymar com o pai dele aí, dizendo que ele já que até aquele processo todo, que ao final eles foram inocentados, mas estavam sendo acusados de não pagar os impostos, de ter dinheiro rolando por trás aí sem dedução fiscal nem nada. E o Leonel Messi agora também. Inclusive os bens dele estavam para ser congelados. Só que aí em julgamento acho que não vai dar em nada. Para variar. Grandes personalidades estão envolvidas em muitos países aqui da América Latina. No Chile também, Peru. Inclusive o Peru está em eleição hoje, né? Ah, sim, o Macri Pois também, né? é, cara. Na Argentina tá Tava na forte lista, aí. o novo presidente da Pois é. Argentina. Tem pessoas muito próximas a certos governantes. Eu vi que tinha gente próxima ao Putin Justamente, não na necess... lista. Por exemplo, o Putin não necessariamente estava diretamente envolvido. Só que as duas pessoas que estavam envolvidas não teriam aquele patrimônio para alcançar o que elas alcançaram. Elas teriam que ter recurso Putin. Aí quer dizer que ele está indiretamente ligado a elas. Só que é culpado também. Só que é aquilo, né? Bom, é isso. Será que a gente está vivendo uma regularização desses paraísos fiscais que estão aí pelo mundo? Teve aquela lista lá do SwissLeaks, agora teve Panama Papers. Se isso for uma tendência, vai ser muito bom, né, para tentar frear mais essa elite mundial que fica arrecadando dinheiro, sonegando, reclamando de impostos enquanto não pagam. Que é o caso clássico do Brasil, onde é um dos países onde as camadas mais ricas menos pagam impostos no mundo. E ainda assim eles vivem reclamando de impostos. Eu espero que isso seja uma tendência. Algum recado final, Diógenes? Bom, pessoal, no recado final seria que são todo esse processo de impeachment que tá havendo aí. Aí uma coisa que eu me perguntei durante a semana foi o seguinte: eu como eleitor, eu como cidadão brasileiro, o que, é que eu posso fazer para influenciar ou não o processo de impeachment? Tem os deputados que estão votando lá, beleza, só que aparentemente eles não estão representando o desejo do povo, o desejo das massas. Aí o que acontece? Estariam eles pensando no bem do país, no bem do povo, ou estariam eles agindo em conjugado com outros grupos, em favorecimento de outros? Tem só um ponto aí, né, que esse de representar o desejo do povo, a mídia tá forçando o máximo que pode para transformar o desejo dela no desejo do povo. Justamente, a mídia, como sempre, modeladora de pensamentos aí. Pensamentos não, né? Modeladora de... comportamentos. De comportamentos, é. Então é isso aí. A gente fica por aqui hoje. Lembre-se que política faz parte da vida. Vamos tentar defender a democracia. Quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, talvez já tenha tido alguns avanços, assim, relevantes nesse quesito do impeachment, mas infelizmente, né, a gente gravou hoje e aí qualquer coisa que aconteça mais a gente fala depois. Essa política faz parte da vida e até a próxima. Valeu, galera, até mais.